Aí. Meu barato é curtir a rua, as mina, dar um rolê de carro. Meu barato é paz, sossego. Adiantar ao lado de uns camarada, quando é possível. Mas mesmo assim ainda tem uma pá de cara que fala mal de mim. Mas aí, quer saber? Eu não tô nem aí. Pra eles eu vou rimando mais ou menos assim. Se liga aí. É mais ou menos assim. Para mim é motivo de orgulho falar quem eu sou. Mas antes de falar, quero dizer, velho, que sou vencedor. A minha família são meus camaradas. Minha casa é a rua, minha profissão é pegar nas armas. O meu alto grau de escolaridade foi diplomado nas grandes favelas da cidade. Conheci o crime, sei o que é sofrimento. Em enterro de diversos camaradas, levei meus lamentos. Muitos deles vítima da falsidade, da cor, do dinheiro e da pilantragem. Na quebrada montaram os seus próprios negócios, viciando os seus próprios camaradas. Para andar de carro zero e Suzuki importado. Se liga na parada. Presta atenção no que falo. O malandro nunca falha. Não tem caô, caô, gaguejar, o bicho pega. Só que seus impérios não foram prolongados. Com as moedas que sempre pagaram, eles foram pagos. Se empolgaram com o sucesso, viraram passar. Estão fudidos e mal pagos. No reflexo dos outros, eu sempre me espelhei. Graças a Deus, dos 20 eu passei. Esses e outros acontecimentos, para mim, não são novidade. São colheita plantada pela sociedade. O sistema inflige, a nação adota. O povo pobre da favela está sendo apunhalado pelas costas. Na minha vida nunca peguei um axé. Vivo porque sei aonde firmo os pés. Pode crer, sou o que sou, comédia eu não pago. Vou à luta, corro atrás, não consumo os fatos. Não sou como os outros que só atraso o lado. Eu não tenho coragem de sair e do anonimato. A vida dura me ensinou assim, diz aí. Passou por cima de quem quiser passar por cima de mim. Já passei fome, passei frio nas vielas das favelas. Para arrumar algum dinheiro, se vindo a clientela. E quando suja é daquele jeito. Polícia pra todos os lados, é preciso perder o amor à vida e sentar o dedo. Às vezes me considero um cara revoltado, mas é porque vejo a situação desse meu estado. Aonde humilhar a classe negra, a classe pobre, é diversão dos bacanas e do sangue nobre. Desculpa se te ofendo com meu modo de me expressar. Minha arma é a própria música e nada pode me parar. Eu uso ela de maneira variável para entrar na mente daquele que se considera intocável. Se liga aí. É mais ou menos assim, aí. É mais ou menos assim. Se liga na parada. Bom malandro, bom malandro, bom malandro nunca falha. É mais ou menos assim. Presta atenção no que falo. Pisou na bola, boom, morre, esta é a lei. Nunca diga eu sou somente Deus. Deus é. Eu tenho uma moeda e vou jogar pra cima. Eu sou infravermelho e tenho você como mira. Eu sou a sua doença, o seu mal-estar. Anjo 45, aí detentos no ar. Que por menor que seja a sua experiência, automaticamente malda na consciência. Você não vai me comprar com seu dinheiro farto. Sua puta, seus ouros, seu carro importado. Eu tenho um verbo no pente, o medo ausente. Se você preferir, sou Daniel Sansi. Com meu mano do rap, Rony MC, nos pickups e nylon, pronto pra conferir. A parada é comigo, se liga na parada, é isso aí. É mais ou menos assim.